Oceano 313, controle, contato radar. Xamã 6224 para pushback e acionamento. Porção 01, autorizado, chama o tanto para o táxi. Chama lá para o táxi. Gol no 606, aguarde para o ingresso. 3. Siga, capitão. Ok, coordenar por gentileza após Leda, voa Crate e seguir para pela AP Zulu 14 até BHZ e depois 58 para São Paulo. Vamos ver o que a gente vai conseguir junto ao centro. Não. Gol 076, autorizado ingresso, porção 06. Portão 06 para o Gol 076. Tax approved, rolling point, runway 10. Persons on board? Approved, rolling point 10, 4 persons on board, flight of 776. Roger, 4 persons on board, roger. Tower frequency now, 118.6, Florida West 776. Tower now, 118.6, Florida West 776. Tower, Bonoit, final answer, 776, with you. Good evening, sir. Sex approved, holding point, runway 10, Florida West, 776. Sex holding point, 10, Florida West, 776. Oceaneer 6224 está pronto para o táxi com 83 POB, alterna Salvador, 2 horas. Mantenha a posição número 2 no táxi, Oceaneer 6224. Posição número 2 no táxi, 6224. Florida West 776, clear takeoff, runway 10, 090 degrees, 09 knots. Clear takeoff, runway 10, Florida West 776. Oceaneer 6224, sigo Boeing 767-300 da Florida West, à sua direita. Ciente, seguindo 6224. Oceano 313, cansei de aguardar o retorno do centro de controle de área. Vamos fazer o seguinte, o senhor vai chamar agora aquele centro em 13325, ele já está ciente, mas eu solicito que o senhor reitere, por gentileza. Chamei 13325, boa viagem. Oceano 6313. Muito obrigado, controle. Um abração, vamos ver se a gente consegue. 3325, boa semana aí. Ok. Espera pronto. 6224. Oceaneer 6224, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, 6224. Pronto, boa noite, Portugal 019, with you down level 160. Portugal 019er, insert in our altimeter 1012 and the clean to 8000 on arrival, runway 10. Okay, 8000, keep on 10120, runway here, thank you. Florida West 776, airborne at 38. Contact approach 119.35, bye. Approach 119.35, tell the guy that that was Florida West 776. Salvador approach, boa noite, Florida West 776, climbing to flight level 400, now passing 4000. Florida 776, control, ready again, text. Oceaneer 6224, aguarde para decolagem, ou então decole ciente da estrela de turbulência do 767. O vento é de 090 graus, 09 nós. Está ciente, iniciando 6224. Xanair 6224, decolou aos 40, chama o controle, tenha boa noite. Entrando, boa noite. Em Salvador, é o TAM 3305, cliente da Alfa, quando possível Recife no 330. Autorizado para Recife, nível 330, Upper Whisky 58. Decolagem ainda pista 1-0, curva esquerda. Saída Puca, transição Aru. Controle 1-9-35, transponda 5140. Chame pronto para acionar. Autorizado Recife no 330, decola no 0, curva esquerda, Puca, Aru. 1935 é o controle, 5140. O transponder Butan 3305 zero posicionamento. Correto. The 776 can taxi center 13325 over. 133 is mile 25, flight arrest 776, so 10-7. Yellow 019 clean 25,000. Level correction 5,000 feet for Apple 019. Torre 3305 no gate 08, puxa o acionamento. Autorizado, chame pronto para o táxi. Usará táxi 3305. Salvador Bonante, plano 074, ciente da alta autorização para Guarulhos. Autorizado, 360 Guarulhos, rota direto Leda, direto Crat, Apezulu 14, Grufe, Apezulu 16, Bravo Hotel Zulu, e após rota do plano de voo DCT Trive, e segue. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Prod Crat, controle 19.35, torre 18.6, transponda 5152. Autorizado Guarulhos, 360, Crat, Apresolou 14, Grosse, Apresolou 16, Belo Horizonte, depois direto 13. Decola da 10, curva direita, da El, depois Leda, Crat, 19.35, controle 18.6, torre e transponder 5152 para o vano 074. Correto, chamo pronto para acionar. Chama lá. Estou no 306224. Ciente. No 224, chame Recife 2685. 2685. 2685. Muito grato, boa noite. Controle Salvador, boa noite. 537 com a Alfa para o 160. Web 837, esse é o controle Salvador. Desça para 6000, a chegada é a Bonf, o ajuste é B12. 6000, Bonf, B12. Torre 3305, Barotaxi, POB de 138, uma autonomia de 3 horas e meia, alternando Natal. 38 a bordo? Afirmativo. Livre táxi, ponto de espera, pistão no zero. 103305. B00 em aproximação, chega o trem, torre 1-1-8, bem. 76, boa. Boa. Portugal 019, clear to the ILS approach. In the left, go establish, Portugal 1, direction 019. Milha 2, da terra. Confirme. Delta 3600, 3 milhas do Ingaterra. Delta 3600, avistado, checa bem. tá bastante travado agora, 3600. Autorizado pouso, 080 graus, 089. Autorizado pouso, tá 3600. Web 837, número 3 para pouso, via chegada a ponte, descer para 2000. Para 2000, via 57. Próximo, ponto de espera, visual para nós na final, próximo. Sim, a gente mantém o ponto de espera. 3305. Zero, 019, turning left now, establishing on runway 10. Portugal 019 completing approach, check landing gear. Contact the tower, we can see 1186, over. 10-6 gear down, thank you, até amanhã. Hello, good night, it's Portugal 19 with you. 1-9-11-10. Good evening, call me normal, final, Boeing. Correction, Airbus 320. Line up and take off runway 10, waiting landing clearance. Stand by for clearance, call 19. TAM 3600 no solo 54, libere a direita via Delta Echo. Após Alfa, chame antes da Juliette. Seu portão é 09. Portão 09, chamarei antes da Echo, TAM 3. Confirma? Chamar antes de qual? Da Juliette, aqui na entrada do pátio 1, no pátio principal. Juliette, obrigado. TAM 3305, pista livre, autorizado a decolar, 080 graus, 07 nós. Autorizado a decolagem do TAM 3305. 3600, autorizado táxi até o portão 09 agora. Até o portão 09, obrigado, 3600, boa noite. Boa noite. Portugal 019, clear to land, runway 10, 070 degrees, 06 knots. Thank you, clear to land on runway 10. Tan 3305, decolou 56, chame o controle. Controle 1935, Tan 3305, obrigado. Salvador, TAM 3305, decolado. Sai da PUC. TAM 3305, decolado, este é o controle, está em contato rodando. Contato rodando, o TAM 3305, obrigado. Portugal, 019, on the ground at 58, leaving the runway next to the right of Strut or Golfe, then Alpha, call me before Juliet. Foxtrot or Golfe, call you before Juliet, Portugal 09.